Olá. Quão amplo é o plano de Deus? O plano de Deus é realmente muito, muito amplo, mesmo considerando apenas o que ele revelou. Imagine se a gente fosse considerar as questões relacionadas ao plano de Deus que não foram reveladas, mas o fato é que ele deixou um bom material revelado, e esse material que está revelado, que está nas escrituras, está registrado, ele já é suficientemente amplo para que nós gastemos uma vida para ter um entendimento ainda pequeno sobre esse plano, porque ele realmente é um plano que envolve muitas coisas, ele tem detalhes. Ele se estende por toda a história e ele extrapola a história, extrapola a história do mundo, a história que nós conhecemos dentro da vida humana, dessa realidade, desse mundo que conhecemos, porque o plano de Deus, ele é de eternidade a eternidade. Bom, compreender a história é muitas vezes uma tarefa já um pouco complicada, porque os historiadores frequentemente eles são tendenciosos. As pessoas que registraram a história no passado, os registros que nós temos do passado, eles não são totalmente isentos, imparciais. Nós sabemos disso. Mas mesmo assim, tem muita coisa é digna de confiança, de podermos entender que as coisas foram daquele jeito. Existe muito trabalho arqueológico, existe muita, muita coisa importante que pode ser agregada aí aos livros, aquilo que está registrado aí por tantas pessoas. Agora, entender a história à luz da revelação de Deus é muito melhor. Aliás, é crucial para nós termos um posicionamento correto diante da realidade que nos cerca. Se nós nos baseamos apenas e tão somente na história, como os homens a veem, nós vamos ter problemas de entendimento. Vamos entender o mundo de uma forma enviesada, de uma forma realmente tendenciosa, porque sempre vai haver a falta da centralidade de Deus, das ações de Deus, dos propósitos de Deus. E isso somente a Escritura pode nos fornecer. Ela é um instrumento indispensável nesse aprendizado, que na verdade é um aprendizado, entendermos o mundo, entendermos a história, entendermos o desenrolar dessa história à luz do plano de Deus. E, bem, nós vamos iniciar uma jornada aqui de um livro que é bastante amplo. Aliás, ele é um livro relativamente longo nas escrituras e que tem um conteúdo muito rico, um conteúdo com muitos detalhes. E esse livro é o livro de Isaías, registrado por um homem cujo ministério foi um ministério amplo. Vamos iniciar, portanto, uma jornada aí que esperamos que nos ajude a compreender um pouco dessa amplitude do plano de Deus, já que é um livro amplo com ministério amplo desse homem chamado Isaías. Muito bem, então nós vamos abrir o livro no versículo primeiro do primeiro capítulo, Isaías 1, versículo 1. Visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Esse primeiro versículo nos dá a oportunidade para fazemos uma avaliação geral, para termos uma apresentação, melhor dizendo, uma apresentação geral desse livro, para a gente ter uma ideia de contexto histórico, termos uma ideia do ambiente, das pessoas envolvidas aqui, para que assim a gente vá caminhando através do livro e extrair os seus ensinos. Então, em primeiro lugar, vamos constatar que esse é um livro amplo. O livro de Isaías é realmente um livro amplo. E não por acaso ele é tão importante dentro do conjunto de livros da Bíblia, que ele é de longe o mais citado no Novo Testamento, citado por Jesus, citado pelos apóstolos. Isaías fornece um farto material para o entendimento de Jesus Cristo, o entendimento do Evangelho. Por isso, claro que Jesus fez uso dele, os apóstolos fizeram uso desse livro. Um livro que tem essa amplitude, como a gente percebe nessas referências. Agora precisamos entender uma coisa. O livro começa dizendo visão de visão que Deus, ou melhor, que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e tudo mais. Visão aqui se refere à natureza deste livro. O livro tem uma natureza profética. Mas dentro dessa natureza profética, nós precisamos entender a amplitude da profecia. Vamos lembrar aqui alguns princípios elementares, básicos, sobre a questão da profecia bíblica, como ela precisa ser entendida, quem eram profetas. Em primeiro lugar, a profecia bíblica, ela é delimitada por princípios gerais. Que princípios são esses? Basicamente, você precisava distinguir, na época de atuação dos profetas, quem era o verdadeiro profeta e quem não era. Havia muitos falsos profetas, não só no tempo de Isaías, mas antes dele, depois dele, continuaram existindo. E até hoje existem os falsos profetas por aí. Os verdadeiros realmente deixaram de ter o seu ofício sendo necessário, uma vez que a revelação de Deus já está completa nas Escrituras. O fato é que esses falsos profetas eram frequentemente contratados, como no caso de Balaão. A gente tem o caso ali, né? Ele era um profeta contratado ali por um rei. Era muito comum os reis contratarem esses profetas para fazerem ali as suas adivinhações. E talvez até pedir favores ali às entidades, né? As divindades pagãs, no caso ali. Esses falsos profetas às vezes intercediam nesse sentido, mas o frequente mesmo era eles trazerem algum tipo de adivinhação. E eles faziam isso por meios bizarros, né? Coisas difíceis de nós colocarmos dentro do nível da racionalidade. Geralmente eles entravam num estado de profundo êxtase, né? E esses estados de êxtase, de transe, eles anulavam ali a consciência desses profetas. Eles ficavam literalmente ali ligados a essas supostas divindades. Sabemos que havia, como há até hoje, a atuação de demônios que traziam então essas palavras e distorciam a verdade, né? Traziam mentiras e induziam as pessoas a seguir práticas idólatras, práticas abomináveis a Deus. Sempre foi essa a estratégia. E eles faziam todo tipo de coisa assim bizarra mesmo, dançando, fazendo entonações repetitivas. Isso, como a gente sabe, tem acontecido ao longo dos séculos, né? Misticismo, ocultismo. Mas eles faziam ali as suas predições, faziam ali, rogavam pragas, né? Maldições, todo esse tipo de coisa. O verdadeiro profeta, o profeta de Deus, ele, ainda que eles tivessem sonhos, tivessem visões, como até começa dizendo aqui, né, a visão, eles tivessem ali algum tipo de algo que não era natural, não era um estado absolutamente normal. Ele precisava receber algo da parte de Deus. E aqui está a chave. Eles não ficavam ali com técnicas, repetindo coisas, fazendo, examinando vísceras de animais, como faziam, por exemplo, esses profetas, né, que usavam de feitiçarias, né, usavam de meios ali que eles entendiam que era a chave para receber então esse conteúdo das suas adivinhações. Não, o profeta de Deus, ele recebia diretamente de Deus, e Deus dava e dizia: olha, você vai falar isto, e pronto. Era assim que funcionava. Além disso, eles eram regulamentados pela lei de Israel, que era Deus deu essa lei justamente para que houvesse uma delimitação do que era aceitável ou não. Então, esse profeta, ele não poderia trazer qualquer coisa que fosse contrária àquilo que já estava revelado, porque isso denunciaria a sua falsidade. Se alguma coisa das suas palavras ia contra o que Deus já havia estabelecido, então ele tinha que ser desconsiderado como um verdadeiro profeta. Além disso, quando ele fazia determinadas predições, acaso aquilo não se cumprisse, ele também era declarado um falso profeta. Caso alguém fosse declarado um falso profeta, a lei era clara em dizer, é clara em dizer, ele deveria ser eliminado, o que executado, morto ali pela comunidade de Israel, para que o mal não se perpetuasse, para que a mentira não tomasse conta ali da nação. E veja, normalmente nós associamos profecia com essa faculdade preditiva, de fazer essa coisa de fazer prognósticos, de trazer algo previamente a respeito do futuro. E de fato isso aconteceu muitas vezes, você vê muito isso, e vamos ver aqui no livro de Isaías, mas não é somente esse o conteúdo da mensagem do profeta. Muitas vezes o profeta, ele era designado por Deus para lembrar o povo da aliança, nesse sentido trazer advertências, trazer muitas vezes a lembrança de promessas para encorajar o povo. O profeta tinha também esse papel, e é importante nós lembrarmos que quando havia o aspecto de predição, aspecto de prognóstico, de alguma coisa que apontava para o futuro, nem tudo era apenas para aquela época e para aquela situação, e nem tudo era voltado para o futuro. O que nos leva a um exercício muito interessante, cada vez que vamos olhar para as profecias, para ver como elas se aplicavam. É preciso entender qual a sua aplicação imediata. Algumas profecias eram para questão de até de dias, algumas demorariam anos, outras elas se referem a épocas que nem chegaram ainda, elas se referem a um futuro que nem nós ainda não estamos nele. É um futuro que virá. E muitas vezes dentro da mesma profecia. Às vezes a profecia, ela tinha aspectos duplos, né? Um aspecto em que ela se cumpria naquele momento histórico, e outros aspectos com desdobramentos para épocas, inclusive diferentes, com desdobramentos para uma época e para outra época mais distante. Isso nós vamos ver com cuidado, mas é importante termos esse entendimento, lembrarmos sempre dessa perspectiva do profeta, entendendo que o profeta, ele não recebia o mapa geral de tudo, né? De toda a situação. Ele recebia aquilo que Deus lhe dava, lhe entregava, e muitas vezes o profeta ele não via o que estava no meio ali, entre um evento e outro, entre um evento histórico e outro. Porque não é onisciente, o profeta não está no papel de Deus, não está no lugar de Deus, ele está apenas repassando aquilo que Deus deu a ele. É importante entender que o ofício de profeta era valorizado em Israel, eles eram respeitados, nem sempre tinham todo o respeito que mereciam, nem sempre tiveram toda a consideração, muitas vezes, e principalmente. Quando eles foram chamados para falar, para divertir, para falar algo contra a situação, eles foram hostilizados e de forma até mesmo cruel. E nós vemos isso ao longo da história do Antigo Testamento. É exatamente isso que Jesus diz, que quando ele se volta ali para os líderes de Israel do seu tempo e diz: olha, vocês estão fazendo igual aos seus antepassados, que mataram os justos, mataram os profetas, todos aqueles que Deus levantou, vocês deram um jeito de calar a boca dessas pessoas. Então, era ao mesmo tempo que havia esse respeito ele era desconsiderado quando incomodava as pessoas, principalmente as pessoas poderosas, tanto na esfera do culto, da religião, do sacerdócio, quanto na esfera política, na esfera social. Agora, veja, tem uma amplitude temática também, no livro de Isaías. É um livro que vai falar sobre temas como os pecados de Israel e de Judá, mas principalmente Judá, onde é o foco ali de Isaías, lembrando que é um período aqui onde o reino está dividido entre norte e sul. Fala dos castigos de Deus por conta desses pecados, mas fala também dos pecados dos povos, os pecados das nações, e também o devido castigo que é devido, que Deus coloca sobre esses povos. É um livro que fala sobre livramento, a promessa de livramento, a promessa que viria depois do cativeiro, porque o período fala desse cativeiro na Babilônia, mas fala também da libertação desse cativeiro. Fala que esse cativeiro teria um fim, mas fala de uma libertação futura que será definitiva. E o tempo todo o livro ele vai trazendo uma mensagem messiânica. Isaías é por muitos aí chamado de o Evangelho do Antigo Testamento, porque ele aponta para Jesus de uma forma muito categórica. Existem passagens que de forma inconfundível elas profetizam, elas falam claramente a respeito de Jesus, o Messias que a nação deveria esperar, deveria aguardar, deveria receber, deveria crer. Fala da sua vinda, fala do seu sofrimento, fala da salvação que vem por meio de Jesus Cristo, fala do seu reino, o seu reino milenar, e da paz, que todos necessitam. Tantos temas. Tem tanta coisa boa, tanta coisa valorosa nesse livro, com a sua amplitude. Conhecer o livro de Isaías amplia o nosso entendimento sobre a história no âmbito do plano de Deus, à luz do plano de Deus. Olhamos para a história do passado, a história de nações que até hoje estão aí, algumas mudaram de nome, mas estão ali em torno de Israel, e coisas acontecem hoje que nós podemos e devemos interpretar, não à luz apenas dos noticiários, sejam eles de conteúdo ideológico de um lado ou de outro. Não podemos confiar apenas nos livros de história que poderiam nos dar uma ideia que interpretasse os fatos que temos hoje no cenário mundial, no cenário da nossa vida, etc. Mas com a escritura na mão e este livro de Isaías especialmente, podemos ter ferramentas que nos ajudem a compreender, a nos ajustar, a termos um posicionamento correto. E isso claramente vai influenciar a nossa vida, o nosso comportamento, o nosso ânimo. Será que devemos ser pessoas desanimadas? Devemos ser pessoas prostradas? Devemos ser pessoas que olham em volta e não veem perspectiva, não veem Deus agindo, não entendem a mão de Deus? O livro de Isaías vai nos ajudar nesse sentido. Espero que tenha essa utilidade para cada um. Vejo que ele é um livro amplo que traz um ministério amplo. Fala de um homem que Deus chamou, Isaías, o filho de Amós, fala aqui, né? Não vamos confundir com Amós, o profeta que consta aí entre os profetas. Não se trata da mesma pessoa, mas certamente membro de uma família importante. Isaías era uma pessoa que tem um relacionamento ali com os reis. Ele tinha livre acesso ali à vida palaciana, à vida da corte, às questões ali da realeza. Ele tem esse acesso. Nós vamos perceber isso claramente no livro. Isaías era um homem casado. Dois filhos, nós vamos ver inclusive o nome deles, e foi contemporâneo de Oséias e Miquéias. É importante a gente também ver que tem um paralelo aí com esses dois profetas, em contextos diferentes, né, mas contemporâneos, viveram no mesmo período, período em que ocorreu a invasão do reino do norte pela Assíria, que foi em 722 a.C. Nós estamos falando de alguém aqui que viveu nesse período e que, aliás, recebeu uma tarefa que Deus deu para ele no ano da morte do rei Uzias. Ele vai falar isso só lá no capítulo 6. Ele vai falar do chamado dele, que foi, segundo os historiadores estimam aí, no ano 740 antes de Cristo, portanto antes da invasão do Reino do Norte ali pelos assírios. Levaram ali cativos, etc. Caiu ali Samaria diante dos assírios. Enquanto isso, Isaías continua lá no Reino do Sul. O Reino do Sul vai subsistindo, vai se segurando ali entre várias situações, e é onde está a prioridade do ministério de Isaías. Judá, aqui fala que Judá é Israel, porque tem coisas que ele fala também relacionadas a Israel, mas o foco, a prioridade do ministério dele é o Reino do Sul, Judá, e um período marcado ali por desvios espirituais que levaram a questões internas e externas, questões sociais que Isaías denuncia, traz a denúncia aqui no seu livro, questões externas, principalmente alianças políticas nas quais os reis acabavam confiando como saída para determinados apertos, cercos que estavam acontecendo, ameaças que estavam acontecendo ali de fora. E frequentemente ele foi ignorado nas suas advertências. Aliás, no seu chamado, no versículo 6, Deus já o previne disso, de que ele falaria para um povo surdo, um povo que não estava com seus ouvidos ali abertos para receber a mensagem. Ele teria poucos ali do seu lado. Essa que é a verdade. E nós temos aqui os reis, né, mencionados nesse versículo. Os reis, Veja a amplitude do ministério de Isaías, pelos reis que reinaram, né, aqueles que reinaram durante o seu ministério. Uzias foi um bom rei, ele trouxe estabilidade política, econômica, mas havia um certo declínio espiritual ali, já no seu tempo. Jotão, seu filho, assumiu, também foi um bom rei, herdou aquela situação estável do seu pai. Durante seu reinado, foi quando a Síria começou a emergir, né, como uma potência ali, e ele começou a sofrer pressões. Veja, ele está lá no Reino do Sul, mas o próprio Reino do Norte o pressionou. A Síria começou a pressioná-lo e ele teve que enfrentar e lidar com isso. E lembre-se, enquanto isso, Isaías está lá ministrando. Depois nós temos Acaz, um rei extremamente ímpio, idólatra. A escritura fala que chegou a sacrificar um dos seus filhos para um deus pagão. Ele chegou ao cúmulo ali da idolatria e insistiu nessas tais alianças políticas de forma desastrosa, o que trouxe, inclusive, acabou desencadeando a invasão do Reino do Norte por toda uma conjuntura que aconteceu ali. E ele, claramente desobediente ali a tudo aquilo que o profeta havia falado para ele, que Deus havia dito. E, por fim, o rei Ezequias, um rei que... vemos aqui com muitas coisas boas, né? Promover uma reforma religiosa importante, a restauração do culto, uma revigoração espiritual, mas ao mesmo tempo na questão política ele teve as suas fraquezas também, expôs o reino de Judá a certas condições e por fim acabou favorecendo a invasão dos babilônios, quando ele inadvertidamente ali, né, de forma ingênua, acabou mostrando ali as riquezas do templo ali para os emissários babilônios, que estavam ali só para sondar e para saber o que eles iam roubar, o que eles iam saquear. E durante o seu reinado, né, acaba precipitando toda aquela onda de pressões da Babilônia, que resultou no cativeiro, resultou, né, na destruição ali do templo, na tomada de Jerusalém por parte dos babilônios. Isaías, nós vamos ver isso. Isaías está aqui, é o verdadeiro profeta, o profeta de Deus, o homem de Deus. A gente não tem muito do seu dia a dia, a gente não tem nada de suas características pessoais assim que nos ajude muito. Isso não é importante, isso não é relevante. O que é importante é o seu legado em termos da mensagem, do seu trabalho ali diante desses reis, diante do povo de Israel, num período conturbado, num período que foi uma virada ali. O período que de uma nação livre passou para dois reinos que passaram a ser cativos, né, das potências estrangeiras. Primeiro o Reino do Norte com os assírios, depois Judá com os babilônios. Um ministério amplo, um ministério que teve uma abrangência de temas, de pessoas envolvidas. Há muita riqueza na profecia de Isaías. Bom, essas são as questões introdutórias. Nós precisamos ir agora passo a passo, com cuidado. Aliás, ficam aqui já alguns lembretes que eu acredito que servem para a nossa vida como um todo, quando nos deparamos com livros como este, né, que são tão ricos e que tem tanta coisa para nós. Acredito que nós devemos ser extremamente cuidadosos ao abordar as profecias bíblicas. É até redundante falar isso, né? É um pouco repetitivo a gente falar isso, mas isso tem que ser dito. Existem muitos cuidados que têm que ser tomados. Não é porque alguém se diz especialista em profecias, doutor em profecia, que ele não pode escorregar em certos temas, em certos versículos. Tem horas que é melhor nós dizermos: olha, isso aqui é a escritura. Não está sendo clara, não vamos fazer especulações, não vamos fazer abordagens fantasiosas, vamos fugir disso, vamos procurar nos manter fiéis à Escritura. Mantenha-se cuidadoso, fique atento àquilo que é importante, vamos procurar colher aquilo que Deus realmente tem para nós, aquilo que se aplica, aquilo que podemos aproveitar para a nossa vida. Nós devemos nos aplicar ao entendimento desse livro, devemos estudá-lo. Não vamos perder nenhuma mensagem, não vamos perder nada para podermos ter esse aproveitamento. Podemos, no final do livro, ainda que quem traz a mensagem aqui, o pregador, possa falhar em muitas coisas, mas no conjunto tenhamos um material que, somado ao entendimento de cada um, à busca de cada um, à ação de Deus, trazendo entendimento, iluminando o nosso conhecimento, nos ajude nesse sentido. Tenhamos um entendimento mais claro a respeito desse importantíssimo livro que consta aí nas Escrituras. E devemos assumir o compromisso de aplicar a nossa vida o ensino desse livro de forma sincera, de forma honesta. Como este princípio, como esta passagem, ela me ajuda, como ela me exorta, como ela me encoraja. Vamos tomar da forma mais sincera possível. Vamos procurar fazer isso. Tem que haver o esforço, claro, para buscar as aplicações, procurar as aplicações corretas, mas precisa haver o esforço pessoal, individual, para que Deus tenha a liberdade de falar ao nosso coração individualmente e isso nos ajude a termos vidas transformadas que agradem ao nosso Deus. E vamos nos livrar aí de questões discutíveis, né, de posicionamentos que não ajudam, não contribuem para o nosso crescimento. Que Deus nos ajude nisso. Deus te deu uma boa semana e te abençoe.